estação rodoviária, eu vi um velho sentado. O que me chamou a atenção foi como estava trajado, um chapéu de carandá e um laço bem trançado. Com uma goiaca velha e um berrante empoeirado, me aproximei do velho e apertei a sua mão, pois no traje que ele estava mereceu minha atenção. Ele me disse: meu filho, fui carneiro no sertão, fui capataz de fazenda, fui tropeiro e fui peão. Destino a Barretos, o velho peão embarcou.